Ô, Larry, tá na hora da canção de abertura. É. Tá bom, Bob. O que eu faço? Vamos ver. Já sei. Você toca guitarra. Bob, eu não tenho mouse. Ah, é verdade. Então, você toca isso. Nem eu lá quero tocar isso. Vou ficar ridículo. Ah, vamos lá. Vai ser divertido. Não, não vou fazer isso. É pelas crianças. Ah, tá bom. Mas não quero ninguém rindo. Tá legal. É melhor você ir pra lá. É. Se você gosta de tomates, se com abóboras você logo ri, se você gosta de andar com batatas, pra cima e pra baixo você vai. Agora você vai ver um belo show!